Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de uma experiente profissional com 31 anos, carreira estabelecida, formação com pós-graduação, que descreve seu chefe da seguinte maneira: ele parece um microscópio, só analisa as minúcias, detalhes e coisas insignificantes. Ainda por cima, aproveita dessa característica para fazer observações negativas. Se gaba de seu olho clínico, com a mania de dizer que só ele enxerga as coisas. Por isso, é o nosso chefe. Gostaria de mudar esta situação, escreve o ouvinte. Nosso ouvinte, assim como grande parte das pessoas, tem dificuldades para relacionar-se com seu chefe. Não que a microgestão que ele pratique seja um equívoco, mas a importância que ele dá para esta característica pode acabar tirando a motivação da equipe. Todo mundo passa pela experiência de trabalhar com pessoas ou chefes ruins. Aprender a lidar com eles e com sua personalidade difícil fará com que todo o restante seja mais fácil. Por isso, monte um pequeno plano de ação. Primeiro, aproxime-se de seu chefe e coloque suas metas pessoais de trabalho, talvez ele nem saiba. Pessoas que querem crescer na empresa têm mais respeito de seus chefes quando as coisas estão claras. Segundo, calma, muita calma. Frente à grossura e estrelismos temperamentais, não se sinta no direito de perder a razão. Terceiro, respeite-o, mesmo que ele não mereça, e não faça críticas abertas. Praticando o autocontrole e o respeito, você se diferencia, se torna imune e vai estar preparada para outros chefes ruins que, tenha certeza, podem surgir a qualquer instante. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.